Caixa mais um autorizado já e manter o sistema 7. Tiago, flash que decolar os 3-6, tem condições da presente agilizar a curva X da liberação do campo? Afirmo, curva esquerda, serra com o Curva na X da primeira, na metade da pista, na zero. Seguindo com o Pro Norte, agora dando transferência. Tô ligado, curva esquerda, Tiago, flash vai Pro Norte, vai dar preferência. Acha mais ficção para decolagem? Precisar decolagem, acho que mais antes, pistola 7, vento 060 graus, 04 mais. Bravo de fome, 3 aliás, manter pista no 7. Tiago Flash cruzou o campo, mantendo pro norte. O Tiago Flash sente, prossegue com pro nordeste, sem interferência com o estilo no 0, guarda transferência. Guarda a transferência, Tiago Flash, mantendo pro nordeste. Pro nordeste, autorizado em eletro sua, pronto estabilizado. Farol de Sapuã, transfere o controle 120, décima 8. Fiscal do farol, chora o controle. Nossa, mais certo. Estabilizando o Sapuã 473. O Sapuã 753, chorou o Sapuã 2, na frequência 1, 8, e o Sapuã 9, controle Salvador, bom dia, tá falando meu Oscar Lagiane. Então, meu Oscar Marciante, Jorge Manati, o meu 6, reportando a do 20 minutos de Salvador. Jorge Manati, meu 6, reportando a 20 minutos. Oscar Marciante. Aqui é o uniforme, está indo lá, eu respondo por gentileza. Ok, 0155, pessoal. Salvador, bom dia, 4753, sinal 10. 4753, bom dia, forma o tráfego à direita, o Sikorsky 76, o número 10, sobrevoando litoral sul, antececa aproximação, tráfego adicional, Charlie 150, ao número 10, setor norte, nordeste, se afastando do campo, também não interfere com a aproximação. Pistola 0 livre, pouso autorizado, pistola 0, vento 070 graus, 04 mais. Livre pouso na 0, 4753. Tiago, Fiocchi nas ruas? Abrimos. Processo em plano 10, chama o controle agora no 20, décima 8. Chama o controle no 20, décima 8, Tiago, Fiocchi. Controle, Salvador, Papa Romeu, Tiago, Fiocchi. Papa Romeu, Tiago, Fiocchi, segundo dia, mantendo o 7 no corredor forte. Fora o 7, corredor forte, Tiago, Fiocchi. 6629-050. O controle solicitou que após a decolagem o senhor mantenha o eixo na reta até 2 mil pés, ok? Geral 9970, mantenha a conta de espera. Azul 9540, chega tudo, né? Porque eu entro no outro, do sinal 9512. Só o resultado de 5540, graças. Azul, faço 4981 no solo, os 4121 da sua nova liberar. 4981. Caso 9540, dos autores, pistão 0, vento variável, 03 nós. Agora uma chuva leve sobre o campo, pista úmida. 7540, livre o pouso, pistão 0. Do 2239, do 72006, o ajuste é 9202, está de leste, está de resposta estabilizado. Estabilizado, o Mike, provavelmente, foi direto do destino. O Jermaik estava no forno, foi direto do destino. Direto do destino, muito grato, a batalha vai tirar o uniforme. Tá um 97, chama a mesma para a instrução de pouso na sequência no noite e final 95. Oi, como deu a Papa Romeu, serra no céu? Papa Romeu, serra com flash, que foi? Tem algum processo na prova da auditória, está se aproximando por interrelato para a sugestão? Tem algum processo suficiente, que é legal no 020, com uma camada abaixo final do 97, a parte visual da pista. Vai passar visual, dentro da camada. Azul 9540, solo 50, 121 da sua nova liberada. 121 da sua nova liberada. Apresente autorizado no final da 97. Apresente autorizado no final da 97, serra no próximo. Serra 970, uma restrição na decolagem, pronto para conta? O controle solicitou que após a decolagem mantenha o 060 até 15ª milha DMA Salvador, ok? Zero, dois, zero, decolagem, pista 10, vento 110 graus, 04 mais. Estabilizado. passageiro decolado 52, chama o controle 120.8. 208, boa. Controle, bom dia, esperar o 9970. 9970, bom dia, contato radar, turma Matheus 320, após 6.000 pés do código. Para o 320, após 2.000, código. Código. Agilizou o localizador 221. Saiu do 329, chame torre na sequência 098. 098. Extração do estado autorizado pelo pista 97, 501-20 breve, 04 baixo. Senhor, autorizado pouso, a autorização do piloto tem interesse e intenção de fazer toque na metida. Cego Frostes, a toque é emitida pista 97, vento 110 graus, 04 nós, QNH 1020. Autorizado TGL na 197, Cego Frostes. Será 9970, corrente em contato com o seu prefeito. Thiago Frosta do QNMT aos 55. Mantenha o setor sul, de forma aérea, presa na aproximação para pouso, aguarde instruções para cruzamento do campo. Para manter o setor sul, aguardando instruções para regra ao campo, se arma o campo. Passarei 2229, MLS. Passarei 2229, que nem ela 020, partiu do campo. 2-0. Passarei 2229, com tráfego à direita, com um charge 150, 1.000 pés, na terceira com aproximação. Liga o pulso, pista 0, vento 120 graus, 07 nós. Avisou, 2-0. O servo forçado, circuito não padrão, curva pela direita, forte base pela direita, o pista 7. Autorizado, curva direita, circuito não padrão, a porta da base, para girar a base da 197, servo forçado. Tango, Mike, Bravo e Uniforme, Janeiro, seu conhecido, frequência na 26, decimal 0, alternativa na 28, decimal 8. Passagem para fogo, ok? Passagem para fogo, final, então. Obrigado. Obrigado, fogo, pistola 7, vento 120 graus, 079, Serra do Fiasco. Localizado, pouso na 7, Serra do Fiasco. Então, 9970, estamos aqui a 35, frequência 1, 2, 6, decimal 8, 5, alternativa 2, 5, decimal 4, 5, bom jogo. Torre, a gente está na final, só que a gente gostaria de completar uma hora de voo. Será que a gente tem condições de regressar para fazer um plano de regressar para o corredor forte? Está visual para lá, até para as redondezas também. Negativo, que a operação no aeródromo é um instrumento para prosseguir, não tem condições de conseguir falar visual, se a operação é instrumento. Você só pouso o cérebro fresco. Pouso o cérebro fresco. Fecha o 01 cruzado 7, poste na base. Terminal 3, Zona 2, bom dia, vista azul, chegada Bonete 1 para o nível de voo 050. Meu ócio é mais quente, mas ele me chama de pé e foi Sapuã, é forte para a gente. 04, pede do seu via chegada bom. Bom dia, de sua via chegada do Mejuno para o 060. Geral 9978, 46, São Lefeuza do Clube A, esquerda na Pro 055, reporte estabilizado, indústria para 3006, ajuste 1020. Por autorizado o taxi 72, São Paulo, altímetro 9020. Aos 23, direita em direito, chão em solo, em 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, confirmando que foi autorizado para o norte, confirma. Ah, desculpa aí, eu ia para o litoral norte, ele falou. Então o Mike, você Mike, comprou do litoral sul, informa o helicóptero aproximando para cruzamento da final 90, reporte visual com tráfego. Tem aeronave que encontra em sentido contrário, 507. Maravilha, maravilha. O Mike Wolfmack confirmando, vai manter a linha do litoral sul ou vai prosseguir para o litoral norte? Litoral norte. Bem, então autorizado de imediato o cruzamento do campo sobre a cabeceira 90, né? Pode ir vendo o campo. A possibilidade de cruzar pela cabeceira 3, sim. A cabeceira 22, possibilidade? Negativo, tem uma aeronave já taxando para decolagem, autorizado cruzamento imediato sobre a cabeceira 90, girizão. Ok. Já faz a informação aí, você tem que conduzir direito para evitar a colação. Tem que ir livre do serviço. Pode descer para 2000 ou 3304? 604, autorizado 2007. 2007, 3304. 0 graus, 0 metro. Yes. Vai baixar o travado. 060, para você falar. 00. Gente, confirmando, vai afastar quantos milhas no apoio da forte? Até 8 milhas, 9 milhas. Gente, mantém escuta agora para frente. Mantenha-se apertado em relação ao eixo de colagem 1028. Ai, que... Oi, Salvador, bom dia, voo 1095, ponto de espera da 10, está pronto. Voo 1095, informa ele qual seu, mantendo o corredor forte à sua esquerda. Não interfere com a sua decolagem autorizada em linha de colapso 10, vento 960, 0 graus 08, nós informo que o helicóptero mantém 500 pés. Autorizado agora de colar a 1-0, da 9-5. 118, 9-5, geral 9-9-7-8. Salvador, bom dia, geral 9-9-7-8, ILS, da 1-0. Geral 9-9-7-8, continua a aproximação, aguarda que está livre com o Boeing 737 alinhando para decolagem na pista 1-0. 7 aguardando que está livre, 09978. Confirme, fica molhada? É ativo, não chove sobre o campo. Tá. Pode visual com o campo. Seu Mike informa o Boeing 737 alinhando para decolagem na pista 10. Sim. Eu faço estabilizado o IADS e a posse estabilizada, a gente não quer dizer. Aparece estabilizado o IADS, a gente está entregue. Thank you. 997, volta em mim, avistou quanto tempo? Você 978, avistou 1.300 pés. Sim. Deixado travado. 9978, autorizado pouso 590, vento 160, grau 072. Livre pouso na pista 10, sideral 9978. Mike Wolf Mike, chama o controle 1-2-0-8, bom voo. Prato, bom trabalho. 1-0-9-5, decolou 2-9, chama o controle 1-2-0-8, bom voo. 3-0-8, 1-0-9-5. Controle Salvador, é o papapá Mike Wolf Mike, bom dia. Papapá Mike Wolf Mike, bom dia, matéria aí, vou visual, bicho no 0-2-0, aproxa. 10 milhas dessa sessão agora. Ah, mas o pai vai pousar aqui próximo, apesar de ter umas 4 milhas. Pode falar do Gol 1095, decolou, cruzando à direita. Gol 1095, contato com a Dark, que devia a Argo 1 para o 360. Se a gente subir a Argo 1 no 360, porque eu vou à direita para o Argo. Chama a plena presença 118-995. Chama a plena presença 118-995. Chama a plena presença 118-995. É o próximo de uma mariposa, toda a secada de cruz. Ele chama de Salena, Luiz Ana, deixa eu falar. Direito 29, espera. Sou Salvador, Rogério 3304, ILS X-Ray. 3304, continua em aproximação, reporte visual com o cão. Espera. Pode confirmar a conta da pista? Sim. Isso. Avistou 3304, 1.210. Cana 3304, autorizado pouso pista 90, vento 1.60, grau 089. Livre pouso pista 10, tá 3304. Jimmy 37, acione identificação, foi na coisa Salvador, montando 100, ajuste em Paulão, na 020. Jimmy 37, contato com a 020. Online 229, toca dentro, de frente da Aman, a leva de controle da Lugura 5-0, CNH 1-0, 2-0. Azul 2772, visual, com a coisa final. Após o pouso 09, autorizado alinhar em 1-0. Pode 4, só luz 3, 3, libera direito, chama estão em 1, 2, 1, 2, 1, 9. Pode ir. Autorizado de colapso, soma 0, vento, soma 6, 0, grau, 0, 6, 2. Ah, 3, 1, 7, 9, autorizado ali a manter, soma 0. Mantenha um corredor Veracruz. É, o ajuste em Salvador 9020, mantenha o Rio Visual, confirme e tira o equipamento do bebê. Circulou 35, chama controle 120 de som 8, 08, bom dia. Pessoal 01154, mandaram de Rosidão, reporte Paris, para o nosso corredor Carvalho. Eu não sei se está fazendo nenhuma coisa.